Para ver o mundo em um grão de areia e o paraíso em uma flor silvestre, segurar a infinidade na palma de suas mãos e a eternidade em uma hora. A primeira ferramenta que o homem inventou foi o graveto. Ele era para manter as coisas ruins longe. Era uma arma. A próxima ferramenta criada pelo homem foi a corda. A corda não era para manter as coisas ruins longe. Pelo contrário, era uma ferramenta para manter as coisas boas perto de você. Os gravetos e as cordas são algumas das ferramentas mais usadas pela humanidade ainda nos dias de hoje. Koboab. Em 2016, na E3, na conferência da Sony, aparece Hideo Kojima, uma das mentes da atualidade, assim, mais reverenciada, com certeza o maior título assim, atribuído sempre a ele, assim, sempre. Se fala Hideo Kojima, vem junto com a palavra gênio. E assim, eu não dou nada menos que isso, considero ele o cara. E ele apareceu lá após ter saído da Konami, a última empresa que ele estava, com assim, meio que uma redenção, entendeu? Porque ele saiu de lá após uma saída muito conturbada e agora você se sentia assim, vendo que a Sony estava abraçando ele. Era uma coisa assim, vai vir alguma coisa foda daí, e então aparece Death Stranding. E essas duas citações que eu dei foram, a primeira é a que aparece no vídeo de anúncio, e a segunda é uma que o próprio Kojima citou, que é de um autor japonês, chama Koboab, e tudo que você vê sobre esse jogo, você vai ter que fazer essa ligação com esse conto que chama Cordas. Então, tudo que você vê em volta de Death Stranding vai ter essa temática, vai ser em cima disso, entendeu? E assim, tendo em mente o que foi apresentado e as últimas experiências do Kojima, o que a gente pode especular que seja o jogo? Sim, as últimas duas coisas que o Kojima fez foi Metal Gear 5 e Silent Hills PT. E eu vejo que ele tem muita uma carga assim, até um pouco que me lembra um pouco PT. E eu acho que vai ter alguma coisa assim com esse tipo de, não é uma temática de horror assim, mas algo um pouco mais assim, entendeu? Não tão voltado pro lado ação. Tanto que o Kojima fala que não vai ser, não tem como atribuir um gênero a esse jogo, porque vai ser alguma coisa totalmente diferente. Já que então não tem como atribuir um gênero, a gente vai pro que apareceu e a gente pega primeiro o primeiro teaser que teve. Esse primeiro teaser é importante falar que tem assim uma visão, assim, que ao menos a maioria dos fãs fala, que é sobre em cima da saída do Kojima, que ele tem um significado mais pessoal, que é sobre a saída do Kojima da Konami, e outro que é assim já interpretativo sobre o jogo. Eu vou entrar mais nessa do jogo e depois eu passo o que é essa dos fãs. Então, o que eu posso dizer é que o tema, o teaser começa com aquela citação que eu falei e logo em seguida vai subir na câmera, assim, você vê que tem um ser encaminhando rumo a algo. E quando chega nesse algo, você vê que é um ser humano nu e um bebê no chão, atrelado a ele por uma corda. E assim, você vai vendo também, enquanto a câmera tá indo, vários seres mortos também. E todos esses seres atrelados a pequenos fios também, essas pequenas cordas, assim, que você vê que sempre tá atrelado. E uma coisa que eu percebi, assim, eu vou citar mais à frente, é que, explicar direito, né? Que sempre esses fios só aparecem onde tem esse líquido negro, que enquanto a mão vai caminhando, você vê que, vamos supor, quando ela aperta o solo, esse solo tá tipo que irrigado com esse líquido negro, entendeu? Isso eu vejo como tipo assim, a área negra, tipo assim, algo ruim que circunda esse lugar, entendeu? Todo lugar que, vamos supor, pode dizer assim, não sei se vai ser o mundo inteiro infectado com isso, ou se é um elemento que foi colocado em certos locais, ou de que forma vai ser usado, mas tipo assim, tudo que é todo lugar onde está esse elemento é onde os fios podem passar, entendeu? E a área onde tá infectada, que tá podre, assim, digamos assim, onde tudo tá morrendo. E a gente pode até fazer uma analogia em cima disso do conto da corda lá, que, por exemplo, tenta mostrar que tudo que a gente quer manter perto tá circundado por algo ruim. Tudo no mundo em que a gente preza e quer manter por perto é algo ruim, ou tá apodrecendo, ou que o próprio mundo tenta eliminar ou matar de alguma forma, entendeu? Então vai encaminhando e mostra o Norman Reedus, né, que é o cara que aparece no The Walking Dead, e ele tá com esse bebê e ele levanta, assim, começa a acordar, e ele pega o bebê assim, de forma assim que você vê que ele tá triste assim, e tá tendo um ressentimento grande em cima pelo que aconteceu, pelo que essa situação, e assim, do nada o bebê some. E na mão dele só fica esse líquido negro. E você vê que, tipo assim, que o bebê ficou como essa criatura que começou o teaser. Ele fica meio que invisível, assim. Você só vê as pegadas dele. E ele começa a caminhar, aí o Norman levanta. E aí você já percebe que ele tem uma cicatriz na barriga, como se algo tivesse sido tirado de dentro dele. Se o próprio bebê tivesse nascido dele, ou alguma coisa assim. Não que seja isso, mas que algo foi, tipo assim, saiu de dentro dele, entendeu? Saiu do interior dele. E quando ele levanta, você vê que tudo ao redor tá morto, assim, realmente por causa. Você vê que tem uma clara, assim, referência que tudo realmente ele só tá morto por causa do Norman Reedus. E ele observa, assim, em volta e vê. Você vê que tudo tá morto. E você vê cinco. Não sei se pode dizer seres, mas cinco símbolos assim no céu também, que meio que simboliza assim uma espécie de divindade desse mundo. E é aí que eu quero entrar na parte que fala da analogia da Konami, sim, vamos colocar desse jeito, né? Você pode meio que ver isso como que o líquido negro seria meio que a própria Konami, que é algo tóxico, entendeu? E o bebê que o Norman Reedus tem é o Metal Gear, que é realmente o filho dele, entendeu? E aquilo foi extraído dele, por isso ele tem a cicatriz na barriga. E algo que eu tinha não tinha citado também é que ele tá algemado. E essas algemas é que, vamos supor, meio que ele parcialmente se libertou daquilo e não tá mais assim. E aí do nada o bebê some, que é meio que como ele foi tirado, né? Você pode ver que quando ele caminha em cima do. Você vê que ele tá caminhando assim em cima do corpo dele, ele deixa rastros desse líquido negro, entendeu? Meio que agora Metal Gear é da Konami, realmente. E essas cinco divindades, que é meio que o que a galera interpreta, é que são os cinco jogos de Metal Gear. Metal Gear 1, 2, 3, 4, 5. E eles estão assim, admirando o seu criador, e o criador admirando eles, entendeu? E meio que vendo esse novo horizonte assim a se desbravar. E assim termina esse primeiro teaser. Aí então a gente vai pro segundo vídeo, que foi lançado no dia 1º de dezembro de 2016 no TGA The Game Awards. E o que acontece é, no PT Silent Hills, o Kojima estava tendo ajuda na criação do Guillermo del Toro, e ele assim resolveu, assim, estreitou uma amizade com ele, parece, né? E assim quis chamar ele para participar, fazer uma participação no Death Stranding, só que dessa vez não era com parte participação criativa, era só interpretativa. Que assim começa esse teaser, você já vê que começa mais ou menos parecido, um chão todo poluído, assim, um lugar poluído com alguns bichos mortos, e você vê um cara andando, e quando ele vira assim e olha a câmera, ele tá segurando um bebê dentro de uma cápsula, e você vê que é o Guillermo del Toro. E ele para assim em cima de um meio que uma ponte quebrada, até numa, tipo uma cidade de guerra, um local de guerra assim, onde tá tudo destruído. Passa um tanque assim com agora um elemento um pouco diferente, que é tipo uns tentáculos de polvo assim, e uns soldados esqueleto, que parece que realmente não é uma máscara, parece que é São um esqueleto mesmo, mas aí você já vê de relance assim, que quando eles passam, ele tipo tá debaixo da ponte. Quando eles passam, escorre o líquido negro que eu falei que significa. E agora se evidencia mais a questão que eu falei do desse líquido negro ser o lugar onde é possível as cordas irem. E é uma coisa ruim que quando o Guilherme Del Toro lá, o personagem dele, a água começa, tipo assim, parece que aumentar pro lado dele, entendeu? Parece que é quando eles meio que parece que identificam ele por perto, entendeu? Ele começa a ficar apreensivo assim. E uma coisa interessante de se falar também é que quando ele vira para a câmera assim a primeira vez, você percebe que tem um broche nele escrito, parece que Breeds. O Bride é Breeds mesmo, parece. Com tipo assim, um brasão assim do o que parece ser o mapa dos Estados Unidos, só que tipo assim, a parte ali nordeste ali dos Estados Unidos, perto de Nova York, parece que tá toda destruída assim, então é uma teia de aranha assim, tipo assim, como se ele fosse um cara corporativo, em que fazia parte dessa da criação dessa possível, sei lá, tecnologia. Tô viajando aqui, mas quem sabe, pode ser, entendeu? E outra coisa interessante também é que, assim, quando você vê ele, no Norman Reedus tinha a barriga cortada nele, você vê a cabeça cortada assim no meio da testa, assim, em volta, como se estivesse extraído ou colocado, mas eu acho que deve ser extraído, sei lá, alguma coisa da cabeça dele, entendeu? E você repara que não é só no que é orgânico que tem as cordas também, entendeu? Porque você fica passando alguns aviões de guerra sobrevoando. E eles também têm as cordas, entendeu? E uma coisa engraçada que aparece também é que tem no céu tem um arco-íris, assim, como se fosse tipo assim, um dia rotineiro nesse mundo, entendeu? Um dia comum. Aí o que acontece? Um bebezinho com a barriga cortada, exatamente que nem a do Norman Reedus, bate assim no pé dele. Ele só olha assim, meio de relance, e ele tá enrolado numa corda dessas. E ele vai sendo puxado pro fundo, meio que o fundo do túnel assim. E ele vai sendo puxado, puxado, você vai vendo que a água vai ficando mais funda, e você vai percebendo mais dessas cordas assim passando. E aí entra o outro protagonista, barra ator renomado, que é o Mads Mikkelsen, que é o cara que fez o seriado do Hannibal. E o cara, nunca vi assim um cara encaixar tão bem num papel. E tipo assim, na verdade não aparece logo de cara, aparece assim esse soldado esqueleto vindo, e eles, tipo assim, num formato tático, entendeu? Aquele formatozinho SWAT, e eles param assim e ficam apontando, e quando é feio, ela aparece assim com aquele visor, tipo de visão noturna. Aí ele já levanta o visor assim, você vê que é uma coisa bem futurista, porque o visor já desaparece, e o que acontece? Mostra o Mads Mikkelsen. E uma coisa assim que eu falei assim, uma questão já que você pode saber, que ele, ao contrário assim do Norman Reedus, tem uma questão tipo assim, de ser talvez um protagonista, cara assim, mais bonzinho, que é uma impressão que eu tive assim, que se dá uma questão que ele talvez não seja um mocinho e sim um vilão, porque quando vai chegando perto dele, você vai vendo várias cordas assim passando embaixo d'água, cordas que são ligadas nesse soldado que eu falei, e tá funda a água. E outra coisa que você repara, quando ele levanta o visor, do rosto dele assim, sabe, tá tipo assim, meio que escorrendo um pouco dos olhos dele assim, não é escorrendo, tá assim aquela coisa assim, aquele líquido negro assim, meio que escorrido, entendeu? Meio que, supondo que ele é o cara mal, entendeu? Colocando essa analogia. E aí ele já dá o comando, e esse meio que esquadrão dele já solta as cordas dele assim e segue pra frente. E aí meio que termina esse segundo vídeo, tão foda quanto o primeiro, que deixou mais ainda todo mundo na curiosidade e na vontade de jogar esse jogaço, que todo mundo tá esperando demais. E eu assim realmente tenho a expectativa de que vai ser algo inovador e vai ser com certeza um dos jogos da geração. E qualquer notícia, qualquer coisa que qualquer novidade que aparecer, vai aparecer aqui também no canal e no nosso podcast, que é o DLC de Cartucho. tudo que sai aqui sai lá, tudo que sai lá sai aqui. Então assina o nosso feed, que tá aqui na descrição também, DLC de cartucho. E é isso então, galera, valeu por ter ouvido até agora. Se gostou, dá um like, e se quiser se inscreve também, vem junto com a gente. E é isso então, valeu, falou. That took the easy way out.